te encontro nesse antigo bar. Quanto tempo se passou, quase tudo aqui mudou. Ei, linda, eu tenho tanto pra falar. Esse é o DJ Alisson. Como vai a sua faculdade? Em direito que vai se formar. Nessa vida eu sei que ninguém nunca tem dó. Eu já escapei da morte do azar. A bala perdida já tentou me acertar. Já perdi amigos, já perdi irmão. Mas hoje eu encontrei a dona do meu coração. Eu estou orgulhosa de tudo que fiz por ti. Quer você perceba ou não? Ei, menino, eu sempre gostei de ti. Produções. Serviços em geral para você e sua festa. Paixão. Agora eu vejo que tens razão. E hoje peço o seu perdão. Eu estou tão mal em coma, cheio de hematoma, mas já não sei mais o que espera por mim. Eu não tenho muito tempo. Quando eu sair daqui, eu vou mudar, só confia. Te peço amor, vai me abandonar. Amor, amor, você me ouve. Amor, amor, você me ouve. Amor, amor, você me ouve. Você me ouve, eu nunca te ouvi. Você me ouve, eu nunca te ouvi. Mesmo assim, não desistiu de mim. Mesmo assim, não desistiu de mim. Não respiro mais, tá tão frio aqui. Eu vou só alguém chamar, será que eu devo ir? Eu tô mal em coma, cheio de hematoma, mas já não sei mais o que espera por mim. Eu não tenho muito tempo. Quando eu sair daqui, eu vou mudar, só confia em mim. Vou superar, te peço amor, não vai me abandonar. Amor, amor, você me ouve. Amor, amor, você me ouve. Amor, amor, você me ouve. Amor, amor, você me ouve. Amor, amor, você me ouve. Amor, amor, você me ouve. Ponto com Banda Swing Banda Batidão. Ponto com DJ Alisson Produções. Mal em coma, cheio de hematoma, mas já não sei mais o que espera por mim.

sem mais que fazer sem você aqui. Se eu errei, te peço perdoe. Onda Charada. DJ Alisson. O garoto das produções de Castanhal. Alô! Estúdio MJ Produções. Serviços em geral para você e sua festa. É o Gordo, é o Dinho. Pressão, patrão e mais no beat. Cido e Neto é só patrão e traz Xandão.

você. Eu nunca fui mulher de me entregar assim, de me envolver assim, não. Tudo foi sem querer. Escorreguei no seu olhar e caí no beijo teu. Agora tomei suas mãos, mas eu vou confessar que eu tenho medo. Que nosso amor é só uma ilusão. Amor, fala pra mim que eu senti mesmo. Me disse é sério, que sente por mim. Não vai brincar com meu coração. Se é sério, se eu posso me entregar, que não será só uma ilusão. Segura na pressão, a novinha vai curtir. É o Super Pop Live e a MC Nini. Longe estou, eu me perdi.